já lá diz o ditado que mais vale só do que mal acompanhado. Mas também é verdade que mais vale bem acompanhado do que só, certo? Sim. Ok. Sim. Então, é verdade que mais vale ficar no silêncio do que ouvir ruídos e sons desagradáveis. Mas também é verdade. Mais vale ficar na companhia da Antena Web do que de outra rádio qualquer, certo? Então sintonize-nos em www.radioantenaweb.info, canal2.radioantenaweb.info ou best.radioantenaweb.info. E de uma coisa pode ter a certeza, vais ficar em boa companhia. Antena Web, sintoniza-te! A GuideMe oferece um serviço personalizado na área da multimédia, locução e aplicações Android que tornarão a sua empresa mais apelativa, atual e competitiva. Estamos ao seu dispor para o aconselharmos. Fale connosco. www.guide-me.pt. Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois então, neste mundo repleto de notícias alarmantes, de políticos roubando, de impostos escorchantes, de serviços mal feitos, de fila para tudo, às vezes acontecem coisas que nos lembram como é bom estar vivo. Este programa nasceu de uma experiência pessoal ao ouvir três artistas maiúsculos. Vamos ver se eu consigo transportar você até lá. Para começar, uma frase de Calbi Peixoto. Minha voz só melhora por isso. Cuido bem dela, não fumo, não bebo e não discuto. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. E o programa de hoje chega até você com o apoio de quem viu na arte, na cultura, na música, na poesia, na pintura, no teatro, na escultura, na dança, na literatura, os verdadeiros caminhos para o crescimento pessoal. Itaú Cultural. www.itaucultural.org.br. Visite o site e conheça os projetos que o Itaú Cultural apoia. Existe um mundo ali a ser descoberto. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas da semana vai para, atenção, o Aurélio Rubio Neto, que é um colega podcaster e comentou assim o programa Jabaculê. Olá, Luciano e turma. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Aqui é o Aurélio Neto, de Rio Verde. Depois de me manter extremamente ativo por um ano e meio na sofrida iniciação científica, 2 anos no mestrado e mais de 1 ano no doutorado, decidi tirar folga no mês de janeiro. Consegui! Entretanto, acabei com o cansaço e arrumei outro problema, que eu não sabia exatamente o que era. De lá para cá, apesar das ideias, eu não escrevo muita coisa. Sinto-me estranho e atrasado. Então, escutando suas palavras, pensei que talvez eu não passasse de mais um homem, talvez. E que meu sentimento nada mais era que procrastinação. Tomei o café após a introspecção e escrevi 2 capítulos da tese que já foram encaminhados para publicação. Um livro, que estava todo arquitetado no meu cérebro, e agora este comentário. Por isso, iniciei minhas palavras com um agradecimento, pois definitivamente eu perambulava pela Rua do Javô rumo ao nunca. Obrigado novamente por essa puxada de orelha. Seu podcast me motivou tanto que recentemente criei com alguns amigos o MatutoCast para inserir nesse novo cenário, meu querido estado. Não que isso seja um jabá, afinal, o objetivo aqui é só o agradecimento. Tá feito o merchan, Aurélio. O MatutoCast é o primeiro podcast brasileiro que começa com um berrante e segue com modas de viola, até mesmo portuguesas. Um abraço aí pro compadre Jadson e o compadre Hugo. E eu fico imaginando os caipiras falando procrastinar, cara. Viu como é fácil ganhar um livro, hein? É só mandar um comentário e torcer para ser escolhido. Então, vamos ganhar um iPod Touch, hein? Se você não sabe, o iPod Touch é um mini iPad. Ué, continua sem saber? Então vamos lá. O iPod Touch é um aparelhinho que toca músicas, tira fotos, filma, faz videoconferência e mais um milhão de coisas que um computador faz. Mas ele cabe no seu bolso e com ele você baixará automaticamente seus podcasts e músicas preferidas. É o máximo. Para concorrer a um, entre em www.facebook.com/componentesnakata. Nakata sempre com K. Essa é a página da Nakata, a marca de segurança para quem quer componentes de direção e suspensão para seus veículos. Participe contando uma historinha sobre algum momento em que você ficou na mão por falta de manutenção preventiva. Aliás, quando esse programa for ao ar, talvez já tenha até mudado para a participação através de vídeos engraçados que envolvam automóveis ou situações do trânsito. Conte a história, arrume o vídeo, publique e arrume curtidores. No final do mês, você concorre a um iPod Touch. Os mais curtidos estarão participando. Se ganhar, a sua vida vai mudar. Nakata. Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Chegando a São Paulo, ao retornar de uma palestra que eu realizei em Salvador, peguei meu carro e segui pela marginal do Tietê em direção à minha casa. Era mais de meia-noite e eu liguei o rádio na CBN e peguei o começo do programa do Jô. Aguardei para ver quem seriam os convidados e eu decidi ouvir o papo com o cantor Emílio Santiago, outra daquelas entrevistas burocráticas sem grandes novidades. Mas quando eu fui entrar na garagem, o Emílio começou a cantar o clássico Misty, de Errol Garner e Johnny Burke. E aquele som tomou conta de mim. Look at me, I'm as helpless as a keeping up a tree. And I feel like I'm clinging to the clouds. I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, and a thousand violins begin to play over my very sound of your that music I hear. I get misty the moment you're near. You can say that you're leaving, but it's just what I want to you to do. Don't you know this? I hopelessly am lost. That's why I'm following you. Whoa, whoa, whoa, whoa. What a wondrous room is wonderful. Never knowing my heart full from my left, my head from my love. I'm so misty and too much in love. Que delicadeza, que tranquilidade. Um acompanhamento delicioso da banda. Uma interpretação que não pode ser definida com outra palavra que não bela. Eu não consegui sair do carro. Em seguida, o Emílio engatou o bolero Solamente Una Vez, do mexicano Agustín Lara. E os meus olhos se encheram de lágrimas. Solamente una vez. I'm in love with her. Solamente una vez. e nada mais. Una vez nada más en mi cuerpo me dio la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez, nada más, si entregué el alma con la dulce total, renunciación. Y cuando ese milagro realice prodigio de amarse, ay, campana de fiesta que canta en el corazón. Então, o Emílio completou com Eu e a Brisa, de Johnny Alf. Emocionante. Se a juventude que essa brisa canta ficasse aqui comigo mais um pouco, eu poderia esquecer a dor de ser tão só, pra ser um sonho. Daí então, quem sabe alguém chegasse buscando um sonho em forma de desejo. Felicidade então pra nós seria. E depois que a tarde nos trouxesse a lua, se o amor chegasse eu não resistiria. E a madrugada acalentaria nossa paz. Fica, ó brisa, fica, pois talvez, quem sabe, o inesperado faça uma surpresa e traga alguém que queira te escutar e junto a mim queira ficar e junto a mim queira ficar. Johnny Alves. Só no dia seguinte, ao acessar a entrevista pela internet, é que eu vi em que condições o Emílio cantou. Ele estava sentado ao lado do Jô, sem grandes gestos, tranquilo. Que delícia, um sorriso imenso após cada música cantada. Vê-lo foi um impacto tão grande quanto ouvi-lo. Eu assisti de novo e me emocionei outra vez com as interpretações. Se você quiser saber como foi, acesse o texto deste programa, logo abaixo do player no site www.podcastcafebrasil.com.br, que vamos colocar o link da entrevista do Emílio lá no Jô. Assista a partir dos 8 minutos. Café Brasil! Pois bem, alguns dias depois eu estava no Auditório Ibirapuera, o grande templo da música em São Paulo. A apresentação era Calbi, violão e voz. Exatamente, Calbi Peixoto, aos 81 anos de idade, acompanhado apenas pelo violão do Ronaldo Raiol. Eu coloquei um apenas entre aspas, em respeito ao Raiol, um artista espetacular. E Calbi mandou ver. Fugiu do roteiro, conversou com o público, demonstrou claramente a fragilidade física, cantou todo o tempo sentado e deixou clara sua satisfação com aquele momento. O Auditório Ibirapuera é hoje, ao lado da Sala São Paulo, um dos raros palcos que ampliam o talento dos artistas. E Calbi, que nos últimos anos tem se apresentado em casas noturnas e restaurantes, soube reconhecer a grandeza do lugar. Ah, sim, o preço do ingresso foi 20, eu disse 20, 20 reais. Cara, eu me orgulho de ter o auditório como um apoiador deste Café Brasil. E se você ainda não foi lá, não sabe bem do que eu estou falando. Calbi brindou a plateia com interpretações fantásticas. Infelizmente, eu não tenho aqui os arquivos da música que ele cantou lá na hora, mas eu vou ilustrar com outras gravações do Calbi. Non me quitte pas, il faut tout briller, tout peut se briller, s'enfuit des chiens, oublier les temps de malade, le temps perdu, savoir comment oublier ces airs que tu es parfois. Écoute pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Depois veio Ave Maria no Morro, de Erivelto Martins, que Calbi cantou com a Vânia Bastos. Aí, meu, as lágrimas começaram a descer. Barracão, que sim. Sem pintura lá no morro, barracão é bangalô. Lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada alvorecer, sinfonia de pardais anunciando o anoitecer. E o mundo inteiro no fim do dia reza uma prece, Ave Maria. E o inteiro no fim do dia reza uma prece, Ave Maria. Lá foi com a Vânia Bastos, aqui você ouviu com Ângela Maria, cara. Mas então, chegou a vez de Bastidores, do Chico Buarque. Chorei, chorei, até ficar com dó de mim. E me tranquei no camarim, tomei um calmante, um excitante, um bocado de chim. Maldicei o dia em que te conheci. Com muitos brilhos me vesti, depois me pintei, me pintei, me pintei, me pintei, me pintei. Cantei, cantei. Como é cruel cantar assim. Num instante de ilusão, te vi pelo salão a caçoar de mim. Não vi, troquei voltei correndo ao nosso lar. Voltei pra me certificar, vai. Cantei, cantei, nem sei como eu cantava assim. Só sei que todo cabaré me aplaudiu de pé quando cheguei ao fim. Mas não pisei, voltei correndo ao nosso lar. Voltei pra me certificar que tu nunca mais vais voltar, vais voltar, vais voltar. Cantei, cantei, jamais cantei tão lindo assim. E os homens lá pedindo bis, bêbados de brisa, se rasgar por mim. Chorei, chorei, até ficar com dó de mim. Aí não deu pra segurar, viu? Eu chorei a música toda aos borbotões. Eu reagia a um artista mais que maduro, completo, no final da vida, que me presenteava com momentos únicos. Que sorte a minha estar ali. Ao agradecer a reação da plateia, o Calbi comentou sobre o violonista que o acompanhava. Disse assim: vejam que coisa espetacular esse violão. Para tocar assim, tem que saber tocar. E para cantar assim, tem que saber cantar. E vocês sabem o que é saber cantar. Eu vibrei com aquela imensa ironia, um misto de elogio ao público com provocação para reflexão. Calbi tocou num ponto: saber cantar. Sem necessidade de dancinhas, de decibéis e de macaquices. Apenas cantar, abrindo caminho para o coração da gente. Emílio Santiago e Calbi Peixoto me conduziram pela verdadeira experiência da arte. E por isso eu chorei. E eu me orgulho disso. Eu tenho uma teoria para essa explicação do choro durante a música do Calbi e a paralisia que eu senti com o Emílio Santiago. É o seguinte: eu acredito que quando o artista é verdadeiro, quando ele sente realmente prazer no que faz, quando tem talento e sensibilidade, ele transfere uma energia para a sua obra, que passa a servir como um veículo para essa energia. Por isso a gente chora com um cantor e não chora com o outro. Por isso um bailarino é capaz de nos emocionar e o outro não. Por isso uma pintura nos atrai de forma fulminante, enquanto a outra não. Por isso uma reprodução de uma obra de arte não consegue traduzir a obra original. Falta a energia transmitida pelo artista original. Quem olha os olhos de Mona Lisa, por exemplo, recebe uma carga de energia que Leonardo da Vinci transmitiu enquanto pintava. E isso é impossível de ser reproduzido pelas máquinas do marketing. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones vaya naciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. Então é assim, com o clássico de 1952, Recuerdos de Ipacaraí, música do paraguaio Demétrio Ortiz e letra de Zulema de Mirkei. Aqui, com a dupla Calbi Peixoto e Ângela Maria, que o Café Brasil de hoje vai saindo de mansinho. com o embevecido Lala Moreira na técnica, a epifânica Cissa Camargo na produção e eu, o sempre emocionado Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Aurélio Rubio Neto, Calbi Peixoto, Emílio Santiago e Ângela Maria. Este programa chega até você com o apoio do Auditório Ibirapuera. Aliás, este programa nasceu por causa de uma apresentação no Auditório Ibirapuera. Fala a verdade, quantos podem se gabar de ter um apoiador que inspira, hein? www.auditorioibirapuera.com.br. Entre no site, acompanhe a programação, mas acima de tudo, vá até lá. Ali, você encontra a verdadeira experiência da arte. Este é o Café Brasil, um programa feito com tesão, com energia, com capricho e até mesmo com amor. E às vezes, a gente consegue emocionar as pessoas. Vem pra cá, www.portalcafebrasil.com.br. E pra terminar, uma frase do escritor e ator Mário Lago, pronunciada quando ele tinha 89 anos. Sou como Edith Piaf. Je ne regrette rien, eu não lamento nada. Fiz o que quis e fiz com paixão. Se a paixão estava errada, paciência. Não tenho frustrações porque vivi como um espetáculo. Não fiquei vendo a vida passar, sempre acompanhei o desfile. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.